Planeta Vegeta. Há 41 anos. Majestade, Coronel Cold acaba de chegar. Eu sei, já percebi. Quanto tempo, Rei Vegeta? Seja muito bem-vindo, General Cold. Pois eu quero apresentar-lhe o meu filho Freezer. É um grande prazer conhecê-lo, Mestre Freezer. O prazer é todo meu, Majestade. Isto pode parecer repentino, mas eu tomei a decisão de me retirar. A partir de agora, o meu filho Freezer será o comandante das Forças Especiais. O meu exército passará a ser o exército dele. Mas o quê? Tudo ficará como está. Se os guerreiros do espaço cumprirem as ordens das Forças Especiais do Freezer, não haverá problemas. Mas acho melhor avisar-vos que o Freezer é muito mais cruel e poderoso do que eu. Olá, meus caros. Eu tenho grandes planos para vocês, guerreiros do espaço. E para comemorar a minha nomeação, eu trouxe um novo dispositivo de combate. Trata-se do localizador mais desenvolvido de sempre. Um substituto mais compacto para os antigos dispositivos que vocês têm usado até agora. E ainda podem comunicar através dele. Tal como o dispositivo antigo, conseguem localizar, medir a força de combate e a distância do vosso inimigo. Ora, parece que há vários guerreiros do espaço a apontar armas contra nós. A força de combate do guerreiro do espaço que está ali escondido é de 2000. Não está nada mal, não é verdade? É assim que funcionam. Não vos parece incrível? Por agora, e como sou um querido, vou oferecer-vos 500 unidades. Se não forem suficientes, por favor, informem-me. Está bem? Olhem só como ele está crescido, hein? Estou muito orgulhoso de ti, meu filho. Tu vais ter uma força de combate extraordinária. Um dia irás destruir aquele imbecil do Freezer e serás o rei de todo o universo. Ouviste bem? Eu mal posso esperar pelo dia que tu vais crescer. Quem é este? E porquê é que está dentro de uma incubadora especial? Sim, senhor. Este é o Broly, o filho do Coronel Paragos. Mas o que é isto? Alguma brincadeira? Esta câmara de incubação serve apenas para a concepção dos futuros guerreiros do espaço de elite. Sim, mas é que o Broly parece ter um nível de energia extraordinário. Tu estás a querer insinuar que ele pode ser ainda melhor do que o meu filho? Ai, ai! Segundo os últimos registros, os valores dele conseguiram ultrapassar largamente os valores do príncipe. Eu não acredito nessas coisas! Os registros do príncipe são os mais elevados de sempre! Dá-me cá! Eu peço imensa desculpa. Tal como a Tomia está avariado. Depressa, outro dispositivo. Aqui está. De acordo com os dados, os valores são apenas metade dos últimos registados. Embora ele tenha registado valores muito superiores, deve ter havido uma avaria no dispositivo. Mesmo se eliminarmos os valores mais altos, o potencial de Broly continua a ser impressionante. Com algum treino, ele pode vir a tornar-se num guerreiro extraordinário e uma mais-valia para o nosso exército. Ou quem sabe tornar-se num super guerreiro lendário. Deixa-me passar! Eu peço perdão pela minha intrusão. Eu ouvi dizer que está a planear mandar o meu filho para um planeta remoto. É verdade. Mas isso só acontece aos guerreiros inferiores. Se ele for forte, poderá controlar esse planeta. E talvez converter-se num guerreiro poderoso. Os planetas conquistados valem um bom dinheiro. E é para isso que os guerreiros do espaço existem. Mas o alvo é o planeta Anão Vampa. E não passa de um lugar inóspito e sem civilização. Não acredito que tenha assim tanto valor. Parece que o teu filho tem uma força de combate fora do normal. Talvez tenha sofrido uma mutação. Sabes que por vezes isso pode acontecer. Se por acaso ele se tornar mentalmente instável depois de crescer, pode ser uma ameaça para o meu exército, ou até para o universo. Devias estar agradecido pelo facto de eu o mandar para outro planeta. Não pode ser. Só está a tentar livrar-se do meu filho Broly, porque sabe que ele tem muito mais potencial do que o príncipe Vegeta. Tem muito cuidado com o que dizes, meu amigo. Ou será a última vez que abres a boca? De qualquer modo, já é tarde. A cápsula acaba de descolar. Sai da frente! O que é que está a fazer? Não tem autorização para descolar? Volta aqui! Volta aqui! Regressa à base imediatamente! Coronel, tem de voltar para trás! Regressa à base imediatamente! Eu não posso! Tenho de salvar o meu filho! O rei Vegeta sempre confiou no grande potencial do príncipe que nasceu no mesmo dia que o meu filho. Ele não consegue aceitar que o meu Broly possa ser muito superior ao príncipe. Isto não é possível. O destino da cápsula é um planeta remoto, meu coronel. É um planeta anão chamado Vampa que orbita em volta da estrela 94. Não pode ser. Eu tenho a certeza de que nessa zona não há nenhum planeta habitado. O objetivo do rei não é conquistar esse planeta, mas sim livrar-se do meu filho. Impossível. Não te preocupes, Bits. Quando resgatarmos o Broly, viajamos até um planeta habitável. Quando estivermos instalados, tu podes regressar ao planeta Vegeta. Não vai regressar a casa? É óbvio que, se eu regressar, será executado. Vou criar o Broly para ser o guerreiro mais poderoso. E mais tarde ou mais cedo, vingar-me-ei do rei Vegeta. Dragon Ball Super Broly. Este é o planeta Vampa? Segundo os meus cálculos, a cápsula deve ter chegado aqui há 2 dias. Aguenta, Broly. Eu estou quase a chegar. Ele tem de estar por aqui. Está ali um lugar iluminado que é bom para aterrar. Pode aterrar aí. Vai ser uma aterragem forçada. Vamos procurá-lo. Depressa. Quer que vá consigo? Mas é claro. Eu não quero que te vás embora enquanto estou à procura dele. Eu não faria uma coisa dessas. Pode confiar em mim. Os guerreiros do espaço não são de confiança. Podemos usar o novo localizador que o General Freezer nos ofereceu tão gentilmente? Eu sei. Esse Freezer é mesmo assustador. Não é coisa que me preocupe. O que é que foi isto? O que era aquilo? Eu nunca treinei para responder a um ataque. Parece que as noites são tempestuosas neste planeta. Está cá um calor. Será a lua deste planeta? Parece estar cheia. Não olhes muito para ela ou ainda te transformas em macaco. Sim. A verdade é que eu nunca me transformei. Quando te transformas, deixas de ser tu mesmo. Deixas de pensar no que estás a fazer e passas a agir como um animal. Mas o que é isto? Este chão é demasiado mole. Isto não me parece um monte de erva. Estas criaturas parecem estar a beber alguma coisa do chão. O que é isto? Aquilo não era uma pradaria. É um monstro gigantesco. Estas criaturas são parasitas que se alimentam do sangue do monstro. E, por sua vez, o monstro alimenta-se delas. Este planeta é mesmo medonho. A cápsula! A cápsula está ali! Ele não está aqui. Onde se terá metido? Terá sido comido de cebolada. Está ali! Tenho a certeza de que ele está aqui? Alimentar. Este é que é o meu rapaz. Este é o Broly? Tem uma força de combate de 920? Ele já é muito mais forte do que eu. Mesmo uma criança com uma força de 920 não seria capaz de derrotar estes monstros. Olha para isto. Parece que o uniforme está todo rasgado. De certeza que olhou para a lua cheia e se transformou em macaco. Temos de sair deste planeta o mais depressa possível. A nave está bastante danificada. Não, não pode ser. O que é que se passa? O flutuador principal está danificado. Não pode ser. Não consegues repará-lo. É impossível. Precisamos de um flutuador novo. Tu estás sempre a dizer que estamos presos neste planeta. Nem sequer podemos pedir ajuda por rádio. Nós temos água e comida para 10 dias. Acha que alguém nos vai encontrar em apenas 10 dias? Eu sabia que era má ideia fazer uma aterragem forçada. Podemos sempre aproveitar a comida de uma pessoa. Cinco anos depois... Bardock! Bardock! O que é? Nós estamos quase a chegar ao planeta Vegeta. Já passou tanto tempo. Sim. Não percebo porque é que o maldito Freezer deu ordem para que todos os guerreiros do espaço se reunissem no planeta Vegeta. Retira o localizador. Podem ouvir-te. É verdade. Olha só, parece que estão todos a regressar a casa. Leek, olha bem para ali. É a nave do Freezer. Ainda não terminou o prazo de regresso. O que é que ele está ali a fazer? Isto é muito estranho. Se ele nos quisesse dizer alguma coisa, podia tê-lo feito diretamente por rádio. E se quisesse entregar-nos uma nova arma, não era preciso chamar-nos de volta. Eu tenho a impressão de que ele está a tramar alguma. O que é que ele pode estar a tramar? Conquistar planetas é um modo de vida da raça dos guerreiros do espaço. O pai do Freezer fez de nós meros subordinados através do uso da força. E eu não o consigo perdoar. Mas isso foi há muito tempo. E tu achas que está tudo bem agora? A verdade é que nenhum guerreiro gosta do Freezer. Eu tenho a certeza de que o Freezer sente o mesmo pelos guerreiros do espaço. O exército do Freezer está cada vez maior. Os guerreiros do espaço deixaram de ser imprescindíveis. Não, não pode ser. Tu estás a dizer que ele está a pensar em destruir o nosso planeta? Talvez sim, talvez não. És mesmo danado, Bardock. Ei, Bardock, há quanto tempo não te via? Verdade. Fazes ideia porque é que nos chamaram de volta? Não faço ideia. Talvez tenham descoberto um planeta interessante. Parece que não são capazes de conquistar nada sem a nossa ajuda. Claro! Pode ser por causa disso. Pelo que eu ouvi dizer, o Freezer e os seus refias andam a fazer perguntas sobre o Super Guerreiro. O quê? Super Guerreiro? A lenda de que falam? É isso! Super Guerreiro? O Deus Super Guerreiro? Segundo a minha pesquisa, eles não passam de meras lendas ridículas. Seguramente não passa disso mesmo. Mas não vou dormir descansado enquanto não confirmar que isso seja de facto verdade. Então quer dizer que suspendemos o ataque? Mas que brincalhão! Hã? Depois da trabalheira que foi juntá-los a todos, não vos parece a oportunidade perfeita para aniquilar todo o planeta? Bem-vindo a casa, Bardock! Olá! Ei, olá! Já cheguei a casa! Bardock! A cidade está muito movimentada. Sim! Os guerreiros estão todos de volta! Como está o Raditz? Ele já é um guerreiro! Foi com o Príncipe Vegeta para outro planeta! Mas ainda não regressaram! Ele está com o Príncipe Vegeta? Podia ter-lhe calhado um companheiro melhor. E o Kakaroto? Ainda está na incubadora? Ah, sim! Mas não falta muito para o tirar. Queres vê-lo? É muito pequeno. Está a demorar mais um pouco a crescer. Mas é muito parecido contigo. Especialmente no cabelo espetado. Quando chegar a noite, eu vou roubar uma cápsula. E vou enviá-lo para outro planeta. O quê? Estás a brincar? Não estou. A sério. Mas porquê é que tu queres fazer uma coisa dessas ao nosso filho? Se ele ainda nem sequer sabe falar. De qualquer forma, com este tamanho, o mais certo é mandarem-no para um planeta qualquer. Eu só quero que ele seja enviado para um planeta mais agradável. Mas ele ainda é tão pequenino. Nós já não temos muito tempo. Não temos? O Freezer tem medo que o super guerreiro lendário possa ser verdadeiro. Um super guerreiro? Mas isso não passam de histórias inventadas pelas pessoas! Tens razão. Mas ainda assim eu continuo muito preocupado. Estou convencido de que ele está a tramar alguma. Eu sinto o cheiro. A destruição e morte no ar. preocupes. Se por acaso eu estiver enganado, eu próprio o vou buscar. Se é assim, porquê que não nos vamos os três embora daqui? É impossível. Eles iam encontrar-nos num instante com os localizadores. Mas... o que é que se passa contigo? Os guerreiros do espaço nunca se preocuparam com o bem-estar dos filhos. Acho que depois de tantos anos a combater, sinto vontade de salvar alguém ao menos uma vez. Mesmo que o meu filho seja um guerreiro de nível inferior. O meu filhote. Eu programei a cápsula para te levar até um planeta longínquo chamado Terra. É um planeta cuja raça tem um nível tecnológico e um nível de combate muito inferior. Acho que vais conseguir sobreviver. Além disso, como o planeta não tem grande valor, é pouco provável que as forças especiais do Freezer o ataquem. E se o teu pai estiver enganado? Nós vamos logo de seguida buscar-te. Ouve bem. Tu tens de viver, custe o que custar. Vamos voltar a ver-nos. Até breve. Se os guerreiros do espaço deixarem de existir, o nosso exército vai ficar reduzido à metade. Lidamos com isso quando chegar o momento. Eles agem como se fossem leais, mas quem garante que eles não se viram contra nós? Hã? Afinal de contas, eles são uma raça de guerreiros. O melhor a fazer é cortar de vez o problema pela raiz. Pode ser. O que é que se passa? São as forças especiais do Freezer. Informam-nos de que o planeta Vegeta foi atingido por um meteorito. Foi completamente destruído. O quê? Quer dizer que os guerreiros do espaço foram dizimados? Como é que não deram conta da chegada do meteorito? Olha só para a nossa sorte. Ainda bem que ignorámos a ordem de regresso à casa do Freezer. Quer dizer que eu nunca serei rei do planeta Vegeta? Vegeta, tu tinhas o irmão mais novo, certo? Sim, mas eu não sei o que é que lhe aconteceu. E também não estou interessado. Raditz, tu também tens um irmão. Ele foi considerado um guerreiro do espaço inferior. E ainda estava dentro de uma incubadora. Uma vergonha. Agora que penso nisso, a minha mãe disse que o tinham enviado numa cápsula. Mas isso não interessa. no presente. Ar puro! Esta mansão é maravilhosa! A sério, miga! É verdade! Esta casa já tem muitos anos. É a única ilha a 1.600 quilômetros da civilização. E é um excelente lugar para eles se exercitarem à vontade. Estes dois eram capazes de destruir uma cidade inteira sem andarem por ela. Pare imediatamente! Vocês não podem lutar sem fazer barulho! Ouve lá, Son Goku. Por que é que tu continuas a querer ser mais forte do que já és? Por acaso estás a tentar tirar o lugar ao nosso Deus da destruição? O que é que estou a dizer? Isso seria imperdoável. Não é nada! Por que é que eu ia fazer uma coisa dessas? Até parece que é uma coisa má. O torneio do poder abriu-me os olhos. Existem adversários incrivelmente poderosos que eu ainda não conhecia. Fico logo em brasa. Olha, meu amigo, parece que já estás de olho noutros universos, não é? Não esperava outra coisa de um idiota como tu. Olha lá, Vegeta, por que é que tu te queres tornar ainda mais forte? Conta lá. Por causa do Freezer. Porque aqui o idiota de serviço teve a bela ideia de trazer aquele demónio de volta. Cala-te. Se não fosse o Freezer, o Universo 7 não estaria aqui para contar a história. O quê? Estás a falar a sério? Ele realmente ajudou-nos. Seu idiota! Ele só estava a tentar safar-se. Tu viste o Freezer quando ele esteve na Terra da última vez. Foi capaz de ficar mais forte em muito pouco tempo. Tu achas mesmo que ele vai voltar à Terra para acabar connosco? Não tenho qualquer dúvida. Por favor! Mesmo depois de o termos trazido de volta. Idiota! Tu achas que ele se sente agradecido por o teres trazido de volta? Ouve lá, Vegeta, para de me chamar idiota! Eu chamo-te idiota quando eu quiser! Idiota! É o Trunks? Olá! O que é que se passa? Parece que alguém entrou no teu laboratório! E levaram alguma coisa? Vê as imagens da câmara de segurança! Espera! Mamãe, levaram as bolas de cristal que tu juntaste e o radar das bolas de cristal. Como é que é? Eu estou farto de avisar. As tuas medidas de segurança não chegam. Ouve, mamãe. Olha só quem é que aparece na gravação. Tem um uniforme parecido com o do papá. Armadura! Obrigada, Trunks. Os ladrões pertencem às forças especiais do Freezer. Enviaram soldados com uma força de combate bastante inferior para não serem detectados. Maldito Freezer! Ele está obcecado em conseguir as bolas de cristal. O Freezer! O que é que será que ele vai pedir agora? É impossível ele converter-se no ser mais forte do universo. Porque ninguém é mais forte do que o dragão sagrado. Não parece óbvio. O desejo dele sempre foi ser imortal. Mas mesmo que ele seja imortal, não quer dizer que ele não possa perder. Não percebes que ele assim vai poder tornar-se muito, mas muito mais forte do que nós? O quê? Estás a gozar? Eu consegui reunir as 6 bolas de cristal. Tenho a certeza absoluta que ele foi procurar a 7ª bola. Onde é que ela está? No continente gelado. Como eu não gosto do frio, deixei-a ficar para o fim. No continente gelado? Vocês também vêm, hein? Eu vou dormir a sesta. Vamos! E se o continente gelado tiver comida deliciosa? Há comida por lá? Eu tenho cá as minhas dúvidas. Então eu vou passar. Ainda bem! Assim podes ficar com a bula. Boa sorte! Volta imediatamente! Já tinha dito que faz muito frio no continente gelado. Temos de comprar roupa quente no caminho. Por que é que tu estavas a reunir as 7 bolas de cristal? Não é da tua conta. Conta lá! Queria pedir para ser mais nova. 5 anos a menos. Tu estavas a reunir as bolas de cristal para isso? Cala a boca! Vocês são guerreiros do espaço, nunca irão compreender! E porquê só 5 aninhos? Podias pedir para te dar menos. Porque ia dar muito nas vistas. E as pessoas iam começar a falar. Oi, oi, a Bulma, tão jovem de repente. Ai, foi à faca, foi esticar aquela cara. Ou qualquer coisa do género. Vocês percebem? Isso quer dizer que vais ter de reuni-las todos os anos. Mestre Freezer, parece que já temos em nosso poder o radar e 6 bolas de cristal que a mulher do Vegeta conseguiu recolher até agora. Estamos, neste momento, a avançar na direção da última bola de cristal. Isso são notícias maravilhosas. Então, isso quer dizer que já podemos descolar em direção à Terra? Ainda não. Faremos isso quando tivermos as 7 bolas de cristal. Seria perigoso aterrar na Terra. Mesmo sem os dispositivos, eles conseguem sentir forças de combate elevadas. Eu compreendo. Registaste o que é preciso dizer para pedir o desejo? Sim, mestre. Registei tudo. Já agora, mestre... Kikon, o que é que se passa agora? Eu estou apenas curioso. O mestre está a reunir as bolas de cristal. Seria pedir demasiado para partilhar comigo o desejo que vai pedir ao dragão sagrado? Está a pensar em pedir novamente a imortalidade? De maneira nenhuma. Hã? Enquanto estive imobilizado todos aqueles anos no inferno, eu percebi que ser imortal sem poder mexer é um castigo pesado demais. Mas... então vai pedir para ser inatingível? Ou assim? Assim este jogo nunca mais iria ter piada. Então o que será? Nunca vais adivinhar. Vai pedir ao dragão para o tornar mais alto. Mary Blue, como é que te atreves? É que já se perdeu a conta aos soldados que o mestre Freezer matou por se atreverem a chamá-lo Minorca pelas costas. Como já era de esperar, Mary Blue, tu estás certa. Então é isso que vai pedir? Kikono, prometes que não vais contar nada a ninguém? Claro que não! Eu gostava muito de ser mais alto. 5 centímetros. Então não acha que a segunda transformação já o deixou suficientemente alto? Não lhe parece, Mestre Freezer? Claro que não! Eu gostava de ser um pouco mais alto, mas na minha derradeira forma. Então, para que pedir 5 centímetros? Se eu crescesse demasiado, toda a gente iria reparar. Eu quero que pareça que ainda estou em fase de crescimento. Eu estou a perceber. Eu já te disse que não há ninguém por aqui. Como é que nós vamos encontrar alguém com uma força de combate abaixo de 1000? Isso não interessa. A ordem é encontrar todos os guerreiros possíveis para reconstruir as forças especiais do exército Freezer. Antes havia mais soldados, não era? Dizem os rumores que foram eliminados pelo mestre Freezer por serem fracos a combater. Shilai, o que é que tu estás a fazer nas forças especiais do Freezer? Eu fui apanhada a tentar roubar uma nave espacial da Patrulha Galáctica. Pensei que nunca seria apanhada se fizesse parte das forças especiais. Mas que disparate. Pode ser. Tu já estás no exército do Freezer há muito tempo, certo? Alguma vez o viste pessoalmente? Eu não sou um combatente. Só ouvi uma vez uma visita à estação espacial. Ele é assim tão minorca? Tu não te atrevas a dizer uma coisa dessas nunca mais! Se quiser continuar viva... Está bem, pronto. Ele já matou gente só porque tinha mau hálito. Mesmo assim, o Freezer deve andar desesperado para andar a recrutar velhos e mulheres. O quê? É um sinal de resgate. Um sinal muito antigo usado pelas forças especiais do Freezer. Vem deste planeta anão. Se os resgatarmos, somos capazes de receber uma bonificação. Vamos, não podemos perder tempo. Olha que não está aqui ninguém. Tens a certeza? Vamos usar o localizador. Os soldados do Freezer! Ele tem cauda ou é impressão minha? Não me digas que este velhote é um guerreiro do espaço. Eu não acredito nisto. Um guerreiro do espaço? Sim, eu sou o Paragus, guerreiro das forças especiais do Freezer. E este sinal de resgate? Sim, é meu. A nossa nave espacial avariou. Eu não posso acreditar que nos vieram resgatar. Depois de tanto tempo... Uma força de combate de 4200? O senhor está sozinho? Não, estou com... Este é o Broly, o meu filho. Não pode ser! O que é que se passa? A força de combate dele rebentou a escala! Não pode ser! Uma força deste calibre é quase impossível! Vamos, subam! O mestre Freezer vai ficar encantado! Olha, diz lá, como é que é mesmo o teu nome? Eu sou Broly. Tu queres provar, Broly? Isto é muito bom. Toma. Uau! Primeiro tens de tirar o plástico. Podes comer, Broly. Tu não vais agradecer? Agradeça à Nina, Broly. Eu estou muito agradecido, menina simpática. Mas que formal. Obrigado, chega. Obrigado. Boa. Nós temos companhia, mestre Freezer. Tu és mesmo um guerreiro do espaço. Parece-me que tu não tens cauda. Sim, não tem. Ele perdia completamente o controle quando se dava a transformação característica dos guerreiros do espaço na lua cheia. E por isso eu cortei-lhe a cauda. E ele voltou a perder o controle depois disso acontecer? Sim, mas é raro. Então continua a acontecer de vez em quando. Não se preocupe, pois quando isso acontece... Eu tenho este controle remoto que permite lançar uma descarga elétrica nuclear que ele traz ao pescoço. Não é uma descarga muito forte, mas permite-me controlá-lo. Estou a perceber. Agora diz-me como é que te chamas. Ele chama-se Broly. Estou a ver que ele tem uma força de combate muito impressionante. Eu estou absolutamente convicto de que o meu filho poderá ser útil, Mestre Freezer. Isto foi um presente caído do céu. Berry Blue, eu quero que recompense generosamente esses dois, por favor. Oh, tudo isto... Muito obrigada, Mestre Freezer. Parece que vocês passaram muitos anos exilados naquele planeta deserto. Sim. Por acaso sabes que o planeta Vegeta desapareceu há muitos anos num incidente infeliz? Sim, eu fui informado na viagem de regresso. Mas isso não me afeta minimamente. Eu só queria... Só querias vingança, não é assim? Paragus, sabias que o filho do rei Vegeta, que pertence à quarta geração de guerreiros, ainda está vivo? Como é possível? O príncipe Vegeta está... Aquele maldito Vegeta! Maldito Vegeta! Eu vou ajudar-te a levares a cabo a tua vingança. Oh, Berry Blue, assim que eles os dois tomarem um bom banho, por favor, dá-lhes novos uniformes de combate. Sim. Parece que desta vez eu não vou precisar de sujar as minhas mãos. Isto está a ficar extremamente interessante. Então, já estão mais descansados? Venham comer connosco. Broly, onde é que está o teu uniforme de combate? É difícil andar com aquele vestido. Pois, eu acho muito confortável. Bem, logo te habituas. Eu acho melhor tu livrar-te dessa pele à volta da cintura. Está suja e trezanda, sabes? Não lhe toques! Pronto, está bem. Eu estou a ver que é muito importante para ti. Esta pele é... é do meu... Broly, senta-te para comer. Não estamos aqui para conversar. Ouça lá, mas porquê que tem de falar assim com ele? Não nos dirijas a palavra a não ser que seja necessário. Ah? O quê? Vá lá, tem calma. Ei! Tu és o novo recruta, não é? O que é que estás a fazer com estes guerreiros tão aborrecidos? Todos sabem que o único combate de jeito desta nave e das forças especiais sou eu. Anda, vem comigo. Deixa-me em paz, tu trezandas a álcool. Vá, anda lá, eu pago-te o próximo copo, está bem? Ah, está calado, velhada. Deixa o Broly. O que foi? Tens algum problema? Tenho sim. Aí tem! Broly! Tu estás bem? Ouça lá, o que é que se passa consigo? Por que é que fez isto? Se eu não o tivesse travado, ele teria matado aquele soldado. Então quer dizer que foi assim que ele foi criado? Vocês salvaram-nos, mas parece-me que não nos vamos entender. A partir de hoje, mantenham-se afastados do meu filho. Paragus, o Mestre Freezer exige a sua presença. O Mestre Freezer, eu vou imediatamente. Broly! O Paragus deve acompanhar-me sozinho. Mas com certeza. Broly, eu já volto. Não saias daqui. Sabes que mais? Acho que o meu defunto pai era bem melhor do que o teu. O que foi? O quê? Tu roubaste a velhota? Estava cheia de vontade de fazer isto. Broly, obrigada por me defenderes. O que é que se passa? Queres beber água, é? Dá cá isso. Vá, toma lá. O que é isto? Isso é água. Tu não me digas que nunca tinhas bebido água antes. Sabe tão bem. Esta é a orelha do Ba. Oh, essa pele que tens à cintura. Eu e o Ba éramos grandes amigos. O Ba era muito grande. Era ainda maior do que esta nave grande. Ele só dizia Ba, por isso é que se chamava assim. O Ba era muito, muito feroz. E todos os dias o meu treino era escapar-me dos seus ataques. Foi assim que ficámos amigos. Os melhores amigos. Então quer dizer que ele foi teu primeiro amigo? Mas o meu pai não queria que eu fosse amigo do Ba, porque ele dizia que assim eu não tinha tempo para treinar. E então... O pai disparou contra a orelha do Ba e ele ficou furioso. A partir daí ele não quis mais ser meu amigo. Então, nunca mais me separei da orelha do Ba. Tu és muito conversador, Broly. Eu nunca tinha ouvido uma história tão pura em todos estes meus anos de vida. Tu és realmente uma pessoa muito bondosa. Diz-me, Broly, se calhar tu não gostas muito de lutar, pois não? Imagino que o teu pai te tenha obrigado a treinar porque tu tens uma grande força de combate. Tu sabes disso, não sabes? Se queres saber, eu acho que o teu pai só te vê como uma arma poderosa, não é? Para poder levar a cabo a sua vingança. Provavelmente. O teu pai não é boa pessoa, Broly. Tu não precisas de obedecer a tudo o que ele quer. Vocês não devem dizer coisas más sobre o meu pai. Só pode estar aqui perto. Sai! Idiota! Depressa, ajuda-me a subir! Ok, desculpa! A bola de cristal está ali! Nós estamos a dirigir-nos para o planeta Terra, onde vive outro guerreiro do espaço, além do Vegeta. Eu quero mostrar-lhes o poder do teu filho, Broly. O Broly foi agraciado com um grande poder desde o seu nascimento. Ele vai ajudar-nos na nossa vingança. No entanto, Paragus, embora tu possas fazer o que quiseres com Vegeta, o outro guerreiro do espaço mais conhecido por Son Goku é todo meu. Há muito tempo que eu sonho em dar cabo daquele idiota. Nem tu, nem ninguém vai impedir-me de o concretizar. Como desejar, mestre. Mestre Freezer, todas as bolas de cristal já foram encontradas. Oh, mas isso é uma maravilha. Ali, os soldados do Freezer. Já devem ter encontrado a bola de cristal. Aquele helicóptero não devia estar aqui, pois não? O Kikone não nos disse para termos cuidado com os guerreiros? Bolas, que está mesmo frio! Oh, Whis, o frio não te afeta muito, pois não? No espaço está muito mais frescote. Oh, não! Os valores da força de combate rebentam a escala! São guerreiros do espaço! Temos que fugir! Devolvam-nos as bolas de cristal que vocês roubaram! O que é que nós fazemos? O que é que fazemos? Temos de as entregar ou estamos mortos! Mas se as devolvermos, é o Mestre Freezer que nos vai matar. Ora, ora, o Freezer já chegou. Mas o que é isto? O Freezer não está sozinho. Há mais alguém com uma força de combate incrível. Aqueles dois não são guerreiros do espaço. Vegeta, não há dúvidas. É a cara chapada do rei. O que é que tu estás aqui a fazer, Freezer? Eu acho que tu já sabes. Eu vim pedir o meu desenho às bolas de cristal. Que esferas brilhantes são aquelas? Não faço ideia. É melhor tentarmos saber. Ouve lá! Devolve-me as bolas de cristal! Não me parece a melhor altura para isso, miga. Hã? Não há nada a fazer contra a natureza de uma raça guerreira. Freezer, quem são eles? Eles são os últimos recrutas das forças especiais. Apresento-vos o Broly e o senhor lá de casa. Paragos! Era isso que eu queria dizer. Já devem ter percebido que eles são guerreiros do espaço, tal como vocês. Eu nunca os tinha visto antes. Quando tu ainda eras um bebê, o Broly e o Paragus foram muito maltratados pelo teu pai, o Rei Vegeta. Ele exilou-os para um planeta desconhecido e inóspito, onde estiveram presos até agora. Freezer, o que é que significa inóspito? Significa que é difícil sobreviver. Muito obrigado. O idiota de sempre. Nunca irei perdoar o que nos fizeste, Vegeta. Nós viemos até aqui para nos vingarmos. Para com isso. Eu não quero saber do teu passado para nada. Como é que podes dizer isso? Nós somos todos guerreiros do espaço. Devíamos dar-nos bem. Mestre Freezer. Parece que o rapaz não aguenta muito mais tempo. Não faz mal. Está na hora de vocês me mostrarem a vossa força. Como queira, Mestre Freezer. Vamos lá, Broly! Ataca! Estou impressionado. Traquecimento, isto não está nada mal. Ele está a aprender a usar a força enquanto luta. Parece que o Vegeta também teve um treino bastante exaustivo. Ele já teve suficientes combates e batalhas. Parece que o Broly ainda não se ambientou. Além disso, ele não parece estar habituado a combates com seres humanos. Ele simulou combates comigo. Tendo em conta a tua força de combate, não acho que tenha servido de muito. Mas não te preocupes. Com o tempo, ele vai começar a habituar-se. Yeah! Tu estás a irritar-me! Se consegue transformar em super guerreiro, é isso? Ah, super guerreiro? Não pode ser! O tal da lenda! Eu nunca imaginei que o Vegeta se tivesse tornado tão forte. Ora, ora, o Broly alcançou o seu limite. Alcançou. Não tem problema. Se é assim, talvez seja melhor retirarmos por hoje. Sim, mestre. Como é que é possível? Já chega, Broly! Por hoje já chega! Para! Volta para aqui! Mas o quê? O controle não está aqui, não pode ser. Broly! Eu ordeno-te que pares imediatamente! Tu estás a ouvir o que te está a dizer o teu pai! Que palhaço! Para, Vegeta! Tu por acaso trouxeste feijões mágicos? Não, eu não trouxe nada! Isto já deixou de ser um jogo? É que ele não está a brincar? A passar. Ah, este é o poder de um guerreiro do espaço quando se transforma em macaco, mas sem os movimentos lentos do animal. É como se a transformação ocorresse e ele mantivesse a forma humana. E isso pode ser um problema. Mestre, a verdade é que... Hã? Nesse estado, ele perde completamente o contacto com a realidade. Agora tu vais brincar comigo! Aqui no planeta Terra, nós vivemos todos pacificamente, mesmo no frio. nós pensarmos bem, houve um pouco de tudo. Mas seja como for, acho que tu não és má pessoa. Podes acabar com isto. Não dês ouvidos ao que eles dizem. Podemos observar o verdadeiro potencial do seu filho sem interrupções. Resultado de ter transformado Broly num guerreiro para que estivesse à altura das suas expectativas. Fez com que ele enlouquecesse. Ele nunca teve ninguém que o defendesse. Ah, se continuar assim, o Broly vai matar-nos a todos. Vai ser o nosso fim. Ai, o nosso fim. Ora, ora, por este andar, nunca vai chegar a minha vez de lutar contra ele. Acorda! O que é que se passa? Estou a sentir outra energia além da do Freezer. Sim, é que... Parece que apanhei numa má altura. Achas? Essa energia é tremenda. Mesmo que te ajude, só irei piorar a situação. É melhor ficares onde estás para já. Se a situação se complicar, eu uso o teletransporte até ti. Deve ser um adversário muito forte para dizer-se uma coisa dessas. Até breve. Tens a certeza? De que é esta toda a sua força? Sim. Estou a ver que sim. Eu acabo de ter uma ideia. Oh. Broly! Aconteceu uma desgraça! Broly! Olha só para isto! Ele acabou de matar o teu pai! Exatamente disto que eu estava à espera. Já devias ter dado cabo dele, seu idiota! Acho que só assim não vais conseguir dar cabo dele. Desta vez tenho de concordar contigo. Ah! lá, calma! Não vês que sou eu, Freezer? Vegeta, anda! Anda comigo! Eu vou! Ei, mas o que é que se está a passar aqui? Engorda-me, pá! Temos pressa, depois conversamos. Satã, tu tens feijões mágicos? Não, não tenho. Ouve, Vegeta! Tu conheces a técnica da fusão? Técnica da fusão? Eu tenho a certeza que me lembro muito bem de o Trunks falar sobre isso. Hã? Essa não é aquela técnica dos movimentos idiotas? Sim. Fusão! É assim. Pá, não sejas idiota! É que nem penses que eu me vou fundir contigo! Vão ser só 30 minutinhos. Nós já nos fundimos antes com os brincos, lembras-te? Mas agora não os temos. A única forma de o vencermos é com a fusão. Ah, bom! Então tu estás a querer dizer que eu tenho que fazer assim e assim, tal e qual uma bailarina. Se não fizermos a dança que os miúdos do Fortnite fazem, ele vai acabar por destruir a Terra. Ok. Se não há outra alternativa... Tu queres que a Bulma, o amor da tua vida, desapareça para sempre? Podes, por favor, parar de dizer essas coisas? Sim. Está bem. Mostra-me então como é que isso se faz. A verdade é que eu não esperava ter de chegar a este ponto. Agora vou ter de te mostrar a verdadeira força do Freezer Dourado. Agora vais ver o que te espera. Fusão! Eu vou passar estas vergonhas. É assim que se faz a fusão. Anda, não temos tempo a perder. Vamos, despacha-te. Mas o que é que se passa, Vegeta? Eu prefiro ir desta para melhor do que fazer isto. Fusão! Agora vamos dar cabo dele! Não, não vão nada. Vocês não juntaram bem os dedos. Agora temos de esperar 30 minutos. Vocês voltaram a fazer mal. Não estavam perfeitamente simétricos. Daqui a meia hora, tentam outra vez. Fusão! Perfeito! Agora vão dar cabo dele. Já agora, como é que eu vos devo chamar? Quando nos fundimos com os brincos, chamávamos-nos Vegito. Agora... Por favor, despachem-se com isso. Realmente seria bom arranjarmos um nome porreiro. Vamos chamar-nos... Então... Gogeta, sim! Sua força de combate é realmente formidável. Hã? E quem és tu? Eu sou Gogeta. Na realidade, sou a fusão entre o Son Goku e o Vegeta. Fusão? Tu não sabes o que é, porque estiveste morto durante muito tempo. Não somos apenas uma fusão de forças de combate. O nosso poder é muito maior. Isso é batota! Não parece que sejas a melhor pessoa para opinar. Mas o que é que... Whis? Nós tratamos dele! Mas como é que vocês se conseguiram fundir sem eu dar por nada? Ah, usaram a técnica da fusão! Anda! Se eu continuar assim, o Broly vai acabar por morrer. O único culpado disto tudo é o pai que o transformou numa máquina de combate mortal. Ele não está a lutar com vontade própria. O Broly é um guerreiro do espaço bondoso e de coração puro. Não podemos deixar que o matem! Espera aí, Rosa Mota! Conceder-te apenas um desejo. Então, o que é que tu vais fazer? Depressa, diz-me o que está escrito. Vamos, ou disparo. Está bem, eu digo. Tu só tens de dizer o meu desejo, é? Como assim? Só tenho de dizer isso? O meu desejo é... Thank you. Ai, eu acho que o próximo vai ser 15-0. Seu desejo foi realizado. Adeus. Ainda nos voltaremos a encontrar. Parece que eles conseguiram. Desculpa ter-te metido nesta confusão. Deixa lá isso. Este foi o momento mais emocionante desde que me juntei às forças especiais do Freezer. Achas que vêm atrás de nós? Eu não faço ideia. Ouve lá, Shelai. Onde é que tu queres ir, afinal? Ao planeta do Broly. O que é, Vampa? E tu, Lemo? Onde é que queres ir? Sabes que mais? Eu vou onde tu for, Shelai. Corremos perigo, seja onde formos, ficarmos perto de alguém. Que seja tão forte como o Broly, pelo menos estamos seguros, não achas? Então, nesse caso, temos de parar antes para comprar comida. 3 meses depois... Quem diria que aqueles dois estavam com o Broly? Vamos deixá-los em paz durante mais algum tempo. Se aqueles dois conseguirem controlar o temperamento do Broly, pode ser que ele aprenda a usar todo o seu poder sem perder o controlo. Assim ele será o guerreiro mais poderoso. Tenho certeza que vai resultar. Estou ansioso para que isso aconteça. Mesmo que eu consiga aumentar a minha força de combate, terei sempre de enfrentar o Son Goku e o Vegeta ao mesmo tempo. Ter um guerreiro poderoso do meu lado será muito mais fácil. Planeta Anão Vampa. Não pode ser. É isto que tu comes, Broly? É amargo, mas sempre é melhor do que morrer à fome. Isto é nojento. Não é assim tão mau. Também só trouxemos comida para 50 dias. Olha, chegou alguém. Hã? Ei, está alguém em casa? Hã? Mas quem é que são vocês os dois? Tu és o super guerreiro da Terra. Vocês são os soldados do Freezer que usaram as bolas de cristal. Mas afinal, o que é que faço aqui? Parece que tens feito ginásio, Broly. Responde, o que é que tu estás a fazer aqui? Então, não vale a pena ficarem assim. Eu não vim aqui para lutar. O que é que tu queres? como vocês disseram que era um planeta horrível, eu trouxe-vos algumas coisas. Nós não precisamos da tua ajuda, desaparece! Não penses que nos enganas! Eu pedi à Bulma para me dar isto. Fiquem onde estão, por favor. Dentro de casa vão encontrar comida, água e muitas outras coisas. Também vos trouxe uns feijões mágicos. Mas só os podem comer se estiverem quase a morrer. Não resultam se estiverem doentes, mas vão curar as vossas feridas e recuperar a vossa energia. O que é que tu estás a tramar contra nós? Eu não estou a tramar nada. Só quero que vivam em boas condições. Eu tinha a certeza de que era muito forte. Mas o Broly apareceu e ele é muito mais forte do que eu. Ele é um guerreiro do espaço, igual a mim. Talvez seja ainda mais forte do que o Bills. O Bills é um deus da destruição. Seja como for, eu não quero que alguém tão incrível morra. Seria um desperdício. Bom, espero que corra tudo bem. Adeus. Mas tu não tens uma nave? Então como é que tu chegaste até aqui? Com a técnica de teletransporte, eu segui a energia do Broly. Eu não percebi absolutamente nada do que acabaste de dizer. Posso voltar a fazer-vos uma visita? Fica já a saber que nós continuamos a ser inimigos. O facto de não fazermos parte das forças especiais do Freezer não faz de nós amigos. Não me preocupa se somos amigos ou inimigos. Hã? Eu só quero vir lutar com o Broly de vez em quando. Além disso, eu posso ensinar-lhe algumas técnicas de combate. Eu acho que tu não bates muito bem da cabeça. Por que é que dizes isso? Não, mas eu agradeço o que trouxeste. Obrigada. Sim, então, até breve. É muito provável que já não estejamos por aqui. Não faz mal. Eu consigo seguir-vos para todo lado. Espera lá! Como é que te chamas? Sou um Goku. E às vezes... Cachalote. Calling all the way, like punk guitar.